Começa assim em grande mais a emissão do Moscas Volantes ao som do extraordinário Rema, novo tema para a lirense Débora Umbelino aka Surma, que mesmo sem ter ainda disco editado já é uma certeza no panorama musical em Portugal. Seguiram-se as Kite Bass, projeto que junta duas baixistas, Aiz Hassan das Savages e Kate Frost dos Blindness, que editaram Latent Whispers, de onde ouvimos Grids. Waiting dos Hall We Are para ouvir agora. Fiquem por aí e ouçam o programa até ao fim, que é capaz de ser bem interessante. I'm still waiting. Sun Hills é o terceiro registro discográfico dos Hall We Are, trio proveniente de Liverpool. De Oxford vêm os grandes Rides, que estão de volta aos discos 19 anos depois de Tarantula, disco que foi editado já pós-término da banda de Mark Gardner e Andy Bell, e este ano voltam com Weather Diaries. A minha escolha para o Moscas recai em Cali. We'll be right back. Sem dúvida uma excelente forma de fechar esta sequência de três temas. Depois de Cali dos Rides, passaram por aqui os Sea Pinks, que regressam este ano com Watercourse, de onde ouvimos Water Spirit. Antes ouvimos Jamie and Anna das Major Leagues, tema que vem incluído no novo disco Good Love. Avançamos agora para outros trilhos sonoros com Wooden Wands e Clipper Ship, tema título do novo álbum do projeto de James Jackson Toth, ele que é incapaz de gravar um mau disco com este projeto. Can't prevail. Flippership é, sem dúvida alguma, um disco a ter muito em conta para este ano, mas James Jackson Toth não se fica por aqui quanto a edições discográficas em 2017, já que tenho aqui em cima da minha mesa um novo registro do Wooden Wands, que se chama Toth's Law, que irei ouvir com atenção e passarei numa emissão futura do Moscas Volantes. Por aqui passaram também os Sleepy Sun, com o novíssimo álbum Private Tales, de onde ouvimos o tema que fecha o álbum, Reconcile. Sunshine and the Rain seguem-se agora com Can't Stop Thinking About You. Again. I'm not the one you're seeing. sunrise, watching the needles and fall, perfecting all the simple things, perfecting all the simple things. Thank you. Foram mais três os temas que passaram por aqui depois dos Sunshine and the Rain. Por ordem crescente, os Cable Ties com The Producer, Amassed a Hole do novo álbum dos The Loom, Here in the Deadlights, e Tall Poppies dos School Damage, cujo álbum soa e de que maneira a Young Marble Giants. O Moscas caminha assim para o seu final. Vamos nos despedir com The Tamarind Girls, banda australiana, que nos traz o tema The Clamor, do álbum The Tamarind Girls de 2016, que, não trazendo nada de novo, tem alguns momentos interessantes como este que vamos ouvir. Encerramos com uma viagem até 1992 e aos Beat Happening, banda de Calvin Johnson, que lançou nesse ano um dos discos de culto da cena indie americana, You Turn Me On, de onde vamos ouvir Bury the Hammer. Fiquem bem. cold. Another burnt offering in worship of the toll. Paid at way stations along the lonesome road. Kick the stirrup and ride an empty soul.